Respire profundamente, deixe o ar entrar, deixe o ar sair devagar. Este é o momento em que você ativa a energia da riqueza, a energia da prosperidade, a energia que transforma sua vida financeira. Sinta seu corpo relaxando, sinta sua mente abrindo espaço e sinta sua alma se alinhando com o fluxo da abundância. Uma luz dourada começa a se descer sobre você, lenta, suave, brilhante. É a luz da riqueza divina. Ela limpa, ela cura, ela te prepara para receber mais do que você imagina. Repita mentalmente com calma: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A cada repetição, algo se dissolve, uma memória antiga se desfaz, uma crença de escassez desaparece e o caminho da prosperidade se abre um pouco mais. Respire devagar e permita que essa luz dourada penetre sua mente, seu coração, seu corpo inteiro. Agora repita lentamente: eu libero toda a energia de falta. Eu libero toda a vibração de escassez. Eu libero tudo o que bloqueia a minha riqueza. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinta seu corpo ficando mais leve. Sinta seu campo energético se expandindo. Sinta sua alma aceitando essa transformação. A energia da riqueza começa a se aproximar. Você talvez sinta um calor, um arrepio ou apenas uma sensação de paz. Agora, com calma, repita: eu permito a riqueza entrar. Eu permito essa abundância crescer. Eu permito que o dinheiro flua para mim. Respire, receba, permita. Visualize a luz dourada ficando mais forte, mais brilhante, mais presente em todo o seu corpo. É a energia da riqueza se instalando em você. Repita com intenção: a riqueza circula na minha vida. O dinheiro me encontra com facilidade. Eu atraio prosperidade todos os dias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Agora, imagine que essa luz dourada gira em torno de você, criando um campo de atração, um campo magnético de prosperidade, um campo que puxa oportunidades, bênçãos e abundância para sua vida. Repita devagar, sentindo cada palavra: eu sou um imã da riqueza. Eu sou um canal da prosperidade. Eu sou uma fonte de abundância. Respire profundamente, Chomu. Sinta sua vibração subindo. Sinta sua energia mudando. Você está se alinhando ao fluxo da riqueza. Agora repita: eu aceito receber dinheiro. Eu aceito oportunidades financeiras. Eu aceito a vida abundante que o universo tem para mim. Cada palavra abre uma porta. Cada intenção ativa um caminho. Cada respiração atrai prosperidade. Repita calmamente: a riqueza está entrando na minha vida agora. Ganhos inesperados chegam até mim. A minha vida financeira se transforma. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Respire, sinta, receba. A energia da riqueza está totalmente instalada em você agora. Ela vibra, ela pulsa, ela te envolve. Agradeça mentalmente: obrigado, riqueza. Obrigado, meu universo. Obrigado por tudo que estou recebendo. E agora, para selar esta frequência, repita mais uma vez, lentamente: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A sua energia está limpa, seu campo está ativado e a riqueza já está a caminho. E assim é, está feito.